ZYD 867, 99,7 MHz. Piratininga 2, a sintonia do seu FM. Para quem tem bom gosto e sabe o que quer. Hoje, sábado, dois espetáculos do Circo Internacional Medrano de Federico Orfei em San José dos Campos, ao lado da Nova Rodoviária. Hoje, dois espetáculos, às 5:30 PM e às 9:00 PM. Amanhã, domingo, quatro espetáculos, às 10:00 AM, 3:00 PM, 5:30 PM e 9:00 PM. Um colossal sucesso. Pergunten, pergunten a quem assistiu, um verdadeiro triunfo. Não percam estas oportunidades. Curta temporada. Depois o circo partirá para o Ibirapuera em São Paulo. Liberte a criança que existe dentro de você. Vá ao Palácio de Lona de Federico Orfei e respira na felicidade dos circos. As bilheterias do circo funcionam a partir das 10:00 AM. Hoje é dia de circo. Pascoal e a informação. O ex-ministro boliviano das Relações Exteriores e do Interior, Gustavo Sanches, irá à França para depor no processo contra o alemão Klaus Barbie, conhecido como o Carniceiro de Lyon, cidade no sul da França. Durante a ocupação alemã na França na Segunda Guerra Mundial, Barbie foi comandante do Gestapo, a polícia política nazista em Lyon, e é acusado de ter morto diversos integrantes da resistência francesa. De Pascoal Rigodier, siga o ritmo do seu guia de ofertas. Saiu o Jornal da Economia De Pascoal. Amortecedores, molas, escapamentos, baterias e dezenas de ofertas para o seu carro. Vá correndo retirar o seu, que esta promoção vai só até o dia 2 de maio. Siga o seu guia de ofertas com De Pascoal e Goodyear. Jornal da Economia De Pascoal, já nas lojas. Na Luzilândia, condições especiais de pagamento. Chegou a era de Aquarius. Agora você tem uma razão a mais para praticar natação. Aquarius Natação fica bem pertinho de você no Jardim Satélite, Avenida Cidade Jardim 2241. Curso para bebês, crianças e adultos. Período manhã, tarde e noite. Aquarius Natação, Avenida Cidade Jardim, 2241, telefone 311526, Satélite. Não se perca de mim, não se esqueça de mim. É, o carnaval já passou. Mas as lojas Kerluxa continuam em ritmo de festa, com as baixas de preço em todo o seu estoque. Acredite, na Kerluxa os preços de calçados e confecções são baixos de verdade. Comprove os preços Kerluxa, são os mais baixos de São José dos Campos e de todo o Vale. Kerluxa é isso, onde você compra poupando. Ganhe comprando na Kerluxa. Kerluxa, Rua 15 de Novembro e Calçadão. O Vale do Paraíba vai ganhar um grande presente. Center Vale Shopping. Vale a pena esperar. Vale o prazer de sonhar, de comprar, de ver. Valeu! Center Vale Shopping. O shopping do presente. 17 e 18 minutos. We'll be right back. 867, 99,7 MHz. Piratininga 2, a sintonia do seu FM. Para quem tem bom gosto e sabe o que quer. Aproveite as ofertas da Relojoaria Universal. Lá você encontra. Pinturas de imóveis residenciais ou comerciais, chame Valverde Technicolor. A técnica em cor a serviço da pintura de imóveis em geral. Valverde Technicolor, Avenida São João 224, telefone 218188. Thank you. Sandálias em couro legítimo a partir de 99. Dockside de 690 por 440. Saias e calças em jeans a partir de 99. Camisetas desde 39. Tênis a partir de 99. E mais, todos os estoques a preços incríveis. Não compre calçados e confecções sem antes conhecer as loucuras de preços das lojas Fantoche. Rua 15 de Novembro e Calçadão da Rua 7.